Essa é a expiação de vossos juramentos quando perjurardes, e custodiai vossos juramentos. Assim ela torna evidentes para vós seus sinais para serdes agradecidos. Ya ayyuhalladhina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min 'amali ash-shaytani fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Ó vós que credes, o vinho e o jogo de azar e as pedras levantadas, com o nome dos ídolos e as varinhas da sorte, não são senão abominação, ações de Satã. Então evitai-as, na esperança de serdes bem-aventurados. Innama yuridu ash-shaytanu an yuqi'a baynakum al-'adawata wal-baghdha'a fil-khamri wal-maisir wa yasuddakum 'an dhikrillahi wa 'anis-salah. Fahal antum muntahun. Satã deseja apenas semear a inimizade e a aversão entre vós, por meio do vinho e do jogo de azar, e afastar-vos da lembrança de Allah e da oração. Então, abster-vos-eis disso? E obedecei a Allah e obedecei ao mensageiro, e percatai-vos. Então, se voltais as costas, sabei que impede apenas a nosso mensageiro a evidente transmissão da mensagem. Não há culpa sobre aqueles que creem e fazem as boas obras por aquilo de que se alimentaram anteriormente, desde que se guardem do proibido e creiam nisso e façam as boas obras. Depois continuem a guardar-se e a crer. Em seguida, se guardem e bem façam. E Allah ama os benfeitores. Ya ayyuhalladhina amanu layabluwannakum Allahu bishay'in minas sayd tanaluhu aydikum wa rimahukum liya'lama Allahu man yakhafuhu bilghayb. Ó vós que credes, em verdade, Allah pôr-vos-á à prova com a proibição de alguma caça que vossas mãos e vossas lanças puderem alcançar, a fim de que Allah saiba quem de vós o teme, embora seja ele invisível. Então, quem depois disso comete agressão, terá doloroso castigo. Ya ayyuhalladhina amanu la taqtulu as-sayda wa antum hurum, wa man qatalahu minkum muta'ammidan fajaza'un mithlu ma qatala minan na'am yahkumu bihi dhawa 'adlin minkum hadiyan baligha al-ka'bati aw kaffaratun ta'amu masakin aw 'adlu dhalika siyaman liyadhuqa wabala amrihi 'afa Allahu 'amma salaf wa man 'ada fayantaqimu Allahu minhu wallahu 'azizun dhu intiqam. Ó vós que credes, não mateis a caça enquanto estáis hurm. E a quem de vós a mata intencionalmente, impender-lhe a compensação em rebanhos, igual ao que matou, julgada por dois homens justos dos vossos, em oferenda destinada à Al-Kaaba, ou expiação, alimentar necessitados, ou equivalente a isso, em jejum, para experimentar a nefasta consequência de sua conduta. Allah indulta o que já se consumou, e quem reincide, Allah dele se vingará, e Allah é todo poderoso, possuidor de vindita. أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما واتقوا الله الذي إليه تحشرون. É vos lícita a pesca do mar e seu alimento, como proveito para vós e para os viandantes. E vos é proibida a caça da terra enquanto permaneceis hurum. E temei Allah a quem sereis reunidos. جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء. Allah fez a Al-Kaaba, a casa sagrada, a rima para os homens e assim também o bem sagrado, e os animais em oferenda e as guirlandas. Isso para que saibais que Allah sabe o que há nos céus e o que é na terra, e que Allah de todas as coisas é onisciente. Sabei que Allah é veemente na punição e que Allah é perdoador, misericordiador. Não impede ao mensageiro senão a transmissão da mensagem, e Allah sabe o que mostrais e o que ocultais. Dize, Muhammad, não se igualam o maligno e o benigno, ainda que te admire a abundância do maligno. Então temei Allah, ó dotados de discernimento, na esperança de serdes bem-aventurados. Ya ayyuhalladhina amanu la tas'alu an ashya'a in tubda lakum tasukkum wa in tas'alu anha hina yunazzalu al-Qur'anu tubda lakum 'afa Allahu 'anha wallahu ghafurun halim. Ó vós que credes, não pergunteis por coisas que, se vos fossem divulgadas, vos afligiriam. E se perguntardes por elas, enquanto o Alcorão estiver sendo descido, ser-vos-ão divulgadas. Allah vou-lo indultará, e Allah é perdoador, clemente. Com efeito, um povo antes de vós perguntou por elas. Em seguida, tornaram-se renegadores delas. Allah não fez determinação alguma de Bahira, nem de Sakiba, nem de Wasila, nem de Hamin. Mas os que renegam a fé forjam mentiras acerca de Allah, e a maioria deles não razoa. E quando se lhes diz,